Todos acham que eu falo demais e que ando bebendo demais, que essa vida agitada não serve pra nada, andar por aí barimbar, barimbar. Dizem até que ando rindo demais e que conto anedota demais, que eu não largo o cigarro e dirijo meu carro correndo, chegando no mesmo lugar. Ninguém sabe é que isso acontece, porque vou passar minha vida esquecendo você. E a razão por que vivo esses dias banais é porque ando triste demais. E é por isso que eu falo demais, é por isso que eu bebo demais, é a razão por que vivo essa vida agitada demais. É porque meu amor por você